que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém, meus irmãos? Vejam esta palavra que para nós aqui parece ser meramente uma história escrita. Mas isso de fato é um fato. De fato é um fato. Veja como começa o verso 40. Ao regressar Jesus, de onde ele veio? Ele tinha acabado de libertar um homem de 6.000 demônios. Um homem que tinha uma legião de demônios. E uma legião era um número de 6.000 soldados. O Senhor Jesus tinha trazido vida nova. Aquele homem era maluco, vivia em cemitério, tentando suicídio, rebentava correntes. Ele botava toda a sua vila lá, o vilarejo, em polvorosa. Todo mundo tinha medo dele. Até que Jesus chegou lá, libertou esse homem. Esse homem daí cortou o cabelo, fez a barba, botou roupa. Ficou totalmente um homem digno. Um ser humano mesmo. Sabe o que aconteceu naquele lugar? As pessoas se reuniram e botaram Jesus a correr. Você lembra desse fato? Disseram: vai embora daqui. Mas Jesus fez um bem para aquele grupo ali, um bem para aquela cidadezinha, e disseram: vai embora daqui. E aí começa o verso 40. Ao regressar, Jesus tinha acabado de ser rejeitado. Ao regressar, uma multidão agora na Galileia o recebeu com alegria, porque o estavam esperando. Deixa eu uma coisa. Um milagre vai acontecer quando nós temos essa recepção e damos essa recepção ao Senhor. Se nós chegamos, por exemplo, na presença de Deus, ou que seja num culto, cheio de dedos, cheio de cuidados, observando tudo, cheio de crítica. Deixa eu dizer, não espere receber nada. Sabia? Mas se você recebe o Senhor assim, percebe quando ele vem, és bem-vindo, Senhor, com o que o Senhor tem a me dar e me oferecer, ainda que sejam palavras que possam ir contra o meu orgulho. Fala, Senhor. Serve a comida que o Senhor preparou, e eu não vou escolher, que nem de repente uma criança mimada que diz: pai, mãe, isso eu como, isso eu não como, isso eu como, isso eu não como. Você teria coragem de dizer sempre: Senhor, serve tudo. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Quando você abre a sua Bíblia ou no devocional diário, é essa a comida de hoje, amém, Senhor. Porque muitas vezes, Deus vai contra nós. Quando nós estamos numa posição em desarmonia com Ele. Então Ele tem que ir contra nós, porque Ele nos ama. Entenderam, irmãos? Muitas vezes nós, pais, não fomos contra os filhos. Não é porque queríamos o mal deles, pelo contrário, porque queríamos o bem deles, fomos contra a opinião, ou às vezes um procedimento particular deles. Aqui o Senhor, então, é super bem recebido. Agora, a grande surpresa. O chefe da sinagoga, Jairo, um homem respeitadíssimo. Um homem de bem. Não era um homem mau, nem. Não. era um homem de posição social. Se fosse num contexto assim atual, seria um homem rico. Um homem para o qual as pessoas não tinham dedos para apontar. Um homem correto. Mas a sinagoga, se você ler a Bíblia, o pessoal da sinagoga, que era a casa de oração, sempre tiveram problema com Jesus. Pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus ia na sinagoga, ele pregava, ele curava um doente e já dava um tumulto. Você lembra disso? Um dia Jesus foi numa sinagoga e tinha um homem com o braço ressequido. Uma paralisia. E aquele braço secou. E Jesus disse para o homem, vem para o meio. E o homem veio para o meio e o Senhor curou ele. E era um dia de sábado. E aí o pessoal daquela sinagoga ficou cheio de dedos com o Senhor. E diz, por que que tu não fez isso hoje? Afinal, hoje é sábado. E hoje não pode se fazer nada. Jesus curou uma mulher encurvada, 18 anos, um problema de coluna, causado ali naquele caso por um demônio. E era sábado que o Senhor curou aquela mulher, e o pessoal da sinagoga, porque sábado não podia fazer nada, e o pessoal da sinagoga ficou bravo com Jesus. Quando Jesus começou a pregar em Nazaré, em primeiro lugar, como crente que ele era, crente do seu tempo também, ele foi na sinagoga. Ele abriu aqui o profeta Isaías e leu Isaías 61 e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Estão lembrados disso? E ele me ungiu para evangelizar os pobres, para abrir os olhos do cego, para abrir os ouvidos do surdo. E quando ele termina de ler o Isaías, ele diz mais ou menos assim, essa profecia se referia a mim. Primeira vez que ele começou o seu trabalho, o seu ministério público, as pessoas pegaram Jesus aos empurrões e levaram até a beira de um precipício para empurrá-lo, para matá-lo, no primeiro culto que Jesus ministrou. Eu estou só apontando que muitas vezes esse pessoal da sinagoga, que eram extremamente religiosos, mas não tinham coração aberto para Jesus. Até alguns chegaram a dizer, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? E não vivem aqui entre nós, seus irmãos e suas irmãs? Lembram? Marcos capítulo 6 fala isso. Ele era ali, alguém diria, mas nós vimos esse menino se criar. Como que ele vai ser o Messias? O José é o pai dele. A Maria, a mãe, aqui estão os irmãos todos. Mas como que ele quer essa, tipo, prerrogativa, ele se diz ser? As pessoas o rejeitaram. Sabe, o Senhor foi um homem que experimentou muita rejeição. Não é disso que eu quero falar hoje à noite, tá? Mas ele experimentou ao extremo. Mas também experimentou ao extremo pessoas que o receberam. E aqui nós temos as duas coisas. Um grupo o despreza e o outro grupo recebe-o com toda alegria. E agora, falando do Jairo. Irmãos, tendo todo esse pano de fundo das diversas sinagogas, você acha que era fácil Jairo pedir ajuda para Jesus? Sendo ele o chefe, numa cidade tinha mais de uma sinagoga, seria mais de uma igreja, por exemplo. Tinha muitas casas de oração e ele era o chefe. Você acha que os amigos dele dizem, mas olha aqui, como é que você vai lá pedir para esse homem? Afinal, esse homem, nós temos restrições com ele. Observem, de novo, verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo e que era o chefe da sinagoga. Agora, de que jeito ele veio? Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que fosse à sua casa. Vamos dar uma olhadinha de novo nesse verso. Fala, o corpo desse homem fala a respeito do seu coração, vejam. Ele prostrou-se. Quando ele se deita, mais que se ajoelhar, prostrar-se, chega o peito no chão. Quando ele se prostrou, o que que ele está dizendo para Jesus? Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Meus colegas, meus amigos, outros chefes da sinagoga, se fosse para hoje, outros pastores, colegas meus, não te reconhecem. mas eu te reconheço. Se prostrou, era uma atitude que só, uma atitude física que revelava o coração, que só se fazia para Deus. O homem Jairo faz essa atitude para Jesus. Quando eu disse que o corpo dele revelava o coração, captaram a mensagem? Claro. E veja de novo, e lhe suplicou. Quando a gente pede algo a um amigo, geralmente é no campo assim do pedido. Ó, podia me fazer um favor, podia fazer isso, fazer aquilo. Dá uma mão para mim, ou eu estou pedindo em favor de alguém, tu pode ajudar também. Isso é um pedido. Mas uma súplica é um pedido assim, irmãos, carregado de emoção. Não é aquele pedido assim, ó, tu podia me quebrar um galho. Não, isso não é súplica, isso é um pedido. Mas aqui esse homem, olha aqui, ó, o corpo, o peito, boca, quase no chão. E ele pedindo aos pés do Senhor, por favor, Senhor, minha filhinha está morrendo lá em casa. Você sabe que diz um ditado antigo que a dor ensina a gemer, né? Pode ser, não estou dizendo agora, mas pode ser que no outro tempo, esse Jairo, à semelhança dos seus amigos, líderes de sinagogas, pode ser que ele também tinha um pé atrás com esse Jesus. Pode ser que também ele tinha dificuldade de crer, é possível. Mas em algum momento aquela dificuldade dele caiu por terra. E a minha pergunta, será que não foi quando sua filha adoeceu mortalmente? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não acredito em Deus. Esse negócio de Jesus, isso é, quando eu for velho eu vou pensar nisso. E elas vão como que desmerecendo o Senhor. Mas se um filho cai de cama mortalmente, muitos correm para o Senhor nessa hora. Não é assim? Se uma esposa aparece com um câncer, um esposo com um câncer, uma situação crítica, ou você, ou a pessoa nos seus negócios faliu, vinha bem, bem, bem, e de repente quebrou. Nessas crises, irmãos, em toda crise, olha aqui, ele está numa crise. É uma crise que alguém está doente em casa. Mas qualquer forma de crise, nós vamos ter duas atitudes. Uma das duas. Ou nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, bem nesses termos, tem compaixão de mim, Senhor. Eu não tenho como resolver. Esse homem era um homem de bem, era um homem rico, era uma série de coisas. Mas ele, ao se prostrar, ele diz assim, Senhor, a minha filha está doente lá em casa. E isso não é coisa para médico resolver. É coisa para Deus. Mas nesse caso aqui, Deus era de carne e osso e estava na frente do Jairo. Ele reconheceu isso, se dobrou. Na dor, ou a gente se humilha e diz, Deus, eu não tenho, minhas mãos são vazias. E ele tinha dinheiro, esse homem. E ele tinha amigos influentes, afinal, era o chefe. Mas ele está dizendo, eu posso até já ter apelado para outros, mas eu estou apelando a ti, Senhor. É para ti que eu vim. Amo que os meus amigos vão pensar, Senhor, isso eu não quero nem saber, eu quero salvar minha filha. Foi isso aqui, irmãos. Ele se humilha, ele desce da posição, vejo, ele desce da posição de chefe, de um líder espiritual que era, ele desce. E ao se dobrar ao Senhor, ele está dizendo, Senhor, eu não posso resolver o problema da minha filha. O Senhor pode. Essa é a mensagem que ele está passando. O homem que era mestre na sinagoga, se dobra para o Senhor. Diante da crise, ou você se dobra, ou você endurece o coração. Todas as crises que nós passamos é assim, que é uma das duas reações que nós vamos ter. Ou você diz, eu dou meu jeito, eu tenho minhas influências, eu tenho meus amigos, eu tenho dinheiro, meus irmãos. Ou a pessoa diz assim, Senhor, por que que o Senhor está fazendo isso contra mim? e começa a ficar com raiva de Deus. Começa a pensar que Deus é o causador daquilo tudo. Endurece o seu coração, que não é essa uma atitude de orgulho. Diante da crise, vai ser sempre assim, irmãos. E nós, crentes, sabe o que, que Deus permite? Que de vez em quando, Deus permite que tenha uma situação sobre a qual você não tem domínio. Pensa no que eu disse. De vez em quando, Deus permite acontecer algo a você que você não tem domínio daquilo. Pensa no que eu estou falando. Fugiu do teu controle. Fugiu do teu alcance financeiro. Fugiu da tua influência. Por exemplo, se um filho nosso se revolta contra nós, abandona a casa de Deus, de repente até abandona a nossa casa, e isso você tenta fugir do teu controle. O que você vai fazer? Você vai botar a boca no pó? Numa linguagem lá do Antigo Testamento, se humilhar na presença de Deus? Dizer, Deus, eu não tenho como dobrar meu filho, Deus. Ele já tem idade, ele já pensa por si próprio, ele tomou caminhos que eu não concordo, mas eu não tenho como dobrar ele. Ou você vai dizer, Deus, o Senhor é o culpado. Eu criei essa criança, esse menino, essa menina aqui na tua casa a vida inteira. Olha, Deus, é isso que eu recebo em troca, Deus. É, se a pessoa não sabe que na crise ela vai tomar um dos dois caminhos. Mas o caminho que traz a bênção, você viu? É esse caminho que eu digo, Deus, nesta situação eu estou como um miserável. Lembra que o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. O humilde aqui, irmãos, não é o pobrezinho que não tem uma roupa boa, um calçado bom, não é. Ali o Senhor está dizendo, é aquela pessoa que tem consciência da sua fraqueza, da sua miséria aos olhos de Deus. Você pode ser o homem mais rico da face da terra e ao mesmo tempo ser o mais humilde. A humildade não tem a ver com condição financeira. Humildade tem a ver com condição do coração. Você pode ser o mais pobrezinho de Canoas e ao mesmo tempo o mais orgulhoso. Captaram isso? Não quero que nenhum irmão vá na minha casa para não ver a casa simples que eu moro. Como é que a gente chama isso? Isso é pobreza, mas junto da pobreza, orgulho. Então você pode ser pobre e orgulhoso. Eu não vou na igreja porque eu não tenho uma camisa que eu julgo boa para ir na igreja. Mas você não está indo em desfile de moda, por que, que não pode vir na igreja? Com uma camisa simples ou um sapato simples? Se a gente deixa de vir na casa do Senhor por causa disso, ou você vê alguns irmãos lá, tem um carro bom, o meu carrinho é um Fusquinha anos 63, ó, puxei lá do fundo do baú esse. Tinha 63, né? Acho que o Charles sabe disso. Tinha, Charles? Tinha, né? Eu pedi para os irmãos que tiveram esses carros, tá? Oh, ah, o senhor, olha aqui, eu tenho o mais velho, tá? Muito bem. Existe o 63? Isso, é o ano que eu nasci. Viu? Então, eu não vou na igreja porque eu tenho um Fusquinha 63, aquele que o vidro era meio ovalado com a divisão no meio, era? Olha aí, ó. Eu me lembro. Pois, se a pessoa não vai por causa disso, é orgulho da parte dela. Percebo, irmãos. Ou, também assim, ah, eu não vou na igreja porque o irmãozinho A, B ou C me chamou a atenção de um aspecto que eu estava errando, mas ele me feriu. Irmão, se alguém te chamou a atenção, porque quer te ajudar. Ou o líder de um grupo caseiro nosso, de uma célula, ou um dos pastores, irmão, isso aqui não está certo. Vamos corrigir. Não, não, pastor, tu é meu inimigo. Gente, que cabeça é essa? Não é isso uma forma de orgulho? Ninguém toca em mim. É como se coloca um pouquinho de sal em cima da lesma. Já viram isso? Ela espuma toda, mas aquela espuma é a sua morte. não faz isso. Olha a atitude corretíssima. Isso, a grandeza de Jairo. A grandeza dele, meus irmãos, não está no título dele, que era um homem importantíssimo da cidade. Penso eu, era o homem mais importante da cidade. A grandeza dele, ele ficou grande, sabe quando? Quando ele soube ser pequeno. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Na minha fraqueza, eu não posso resolver isso, Senhor. Essa menina aqui está fora do meu controle, ela vai morrer, Senhor, se o Senhor não fizer nada. Quando ele está fragilizado ao extremo, o Senhor entra em ação. Às vezes Deus não faz antes e mais depressa, não por causa dele, porque para ele basta uma palavra, basta um comando, mas às vezes ele não faz porque ele ainda está trabalhando algo em nós. Enquanto a lição, aquela prova, eu ainda não fui aprovado, o Senhor deixa a lição ir correndo. Ah, mas dói, Senhor. Dói. Lições dói, irmãos. Um aluno para passar numa prova. Ah, quando a prova é difícil, ele tem que estudar muito, não tem? Entrar à noite adentro estudando, levantar cedo de manhã, se dedicar, ser disciplinado. Assim na vida com Deus. Irmãos, não se ganha as coisas fáceis, não. Um dia perguntaram ao Senhor, Senhor, são muitos que são salvos. Lembra a resposta do Senhor? Esforçai-vos. Não é sem esforço. Se você, anos atrás, tinha uma condição financeira bem simplesinha. E você trabalhou, estudou, cuidou do teu dinheiro. Foi fiel no teu dinheiro com Deus também. Deus foi te levantando. E hoje você desfruta uma condição melhor. Não de desperdício, ainda de cuidado. Mas você está numa situação melhor. Por quê? De repente alguém olha para a tua vida, hoje você tem 40 anos, 50 anos, 60, quem sabe, 70, e você está mais tranquilo na tua terceira idade. E alguém olha para você e diz, ah, sombra e água fresca, né? Até pode ser verdade. Mas para chegar nessa sombra, atravessou um desertão. É ou não é, irmãos? Não foi assim? O pessoal só olha o produto final, mas não olharam a trajetória toda percorrida. É isso. Aqui está esse homem, ele está no caminho para receber a sua bênção, que era para ele, mas em especial para sua filha. Todos os títulos do Jairo, todo o conhecimento natural, todas as influências, todas as amizades. Sabe o que ele fez com aquilo? Ele não é que jogou fora, mas ele colocou tudo isso, Senhor, aos teus pés. Meus títulos, ele poderia dizer, agora não me ajudam. Meu bom nome na cidade, só o meu bom nome não salva a minha filha. Perceberam, irmãos? Esse homem, quando está aos pés, por isso esse grande homem, ele para mim ficou maior. Quando ele estava prostrado, aí que ele ficou grande. Ali está Jairo. Esse homem de posição, profissionalmente bem sucedido, na opinião pública, respeitado. Mas a coisa maior que nós estamos falando nessa noite é da fé. E um dos pontos da fé é a humildade. O que Deus diz sobre os humildes? Que Deus exalta o humilde. E o que ele faz com o orgulhoso? Deus abate. Tem um provérbio que diz, um dos provérbios de Salomão, que a soberba precede a ruína. Quando eu empino o nariz, eu sou o cara, te prepara, que vem desgraça pela frente. É isso que diz o grande Salomão. Mas se você, em vez de empinar o nariz, você botou o nariz no chão, não foi aquele aqui? Botou o nariz no chão e disse, Deus, no caso aqui Jesus, eu tenho só o Senhor. Eu creio no Senhor. Ele sabia que as muitas sinagogas estavam rejeitando Jesus. Ele sabia que Jesus acabara de ser rejeitado pelo outro povo. Ele sabia. Mas ali estava ele agora. A filha estava, verso 42. Filha única, 12 anos. Estava à beira da morte. Eu já falei aqui, mas vou relembrar. Muitas meninas no tempo de Jesus casavam com 12, 13 anos. Então essa menina, quem sabe se já não estava prometida em casamento. Quem sabe, não diz aqui. Imagina hoje, então, uma moça casa ali pelos 20, 22, 23, 25. Bom, cada um, mas eu estou falando da média. Uma pessoa quase que próximo a começar um relacionamento para o seu futuro, formar sua futura família. E ela está à morte. É isso que está acontecendo aqui. E quando o Senhor está indo para a casa de Jairo, olha o Senhor, olha a compaixão do Senhor. O Senhor percebeu, esse homem moveu Jesus. A fé associada com humildade move o coração de Deus. E o Senhor está indo. E quando eles estão próximo à casa do Jairo, vêm pessoas lá da casa de Jairo, empregados de Jairo. E dizem, acabou. Tua filha morreu. Ele saiu de casa com uma notícia ruim. A filha está mal. Quando ele está chegando em casa, a notícia piorou. Seria como um time de futebol, você está torcendo, teu time está ali como que perdendo ou empatando até os 40 e poucos minutos e o adversário faz o gol e você se decepciona. Acabou tudo. E em geral, se fosse um jogo de futebol, era isso mesmo. É difícil recuperar aos 45 e ainda virar jogo. Acabou. Agora, meus irmãos, nós estamos falando de fé. A fé desse homem iria desmoronar. O que, que eles vinham conversando pelo caminho? Com certeza. A fé desse homem estava altíssima, convivendo com o Senhor, pessoalmente com o Senhor, estrada fora. Agora, quando chega aquilo que seria a última notícia, a pior, antes de a fé dele começar a ruir, o Senhor toma imediatamente a dianteira e lhe diz aquela palavrinha chave: não tenha medo, creia. Não perca a notícia ruim, não acabe com a tua fé, não destrua a tua fé. Agora, apesar da pior perda, apesar da pior notícia, o Senhor diz, creia, Jairo, creia, Jairo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Jairo, eu estou aqui contigo, eu estou indo para a tua casa. Meus irmãos, aqui talvez, eu não sei quando cada um de vocês chegou aqui hoje à noite, com perdas, com crises, com dores, ou no corpo, ou na alma, ou dor na economia, nas economias pessoais. Bom, tantas variantes que causam dor. Mas uma coisa eu tenho que te dizer. Te agarra no Senhor. Porque tem coisa, meu irmão, que o teu dinheiro não vai te ajudar. Você até pode ter dinheiro, mas não vai te ajudar. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisa que remédio não vai te ajudar, porque tem remédios que não curam algumas doenças. E tem doenças da alma. Que de repente uma pessoa se entope de remédio e não vai resolver também. Tem coisa que vai ser só o Senhor. E você vai ter que chegar nos pés do Senhor. Dizer, Senhor, tá bom. Eu me rendo. Quando você se rende. Rendição é uma palavra que vem da guerra, né? Do contexto de guerra. Quando você se rende, você ganhou. No reino de Deus é assim, quando você se rende, tá bom, Senhor? Eu paro de lutar, Senhor, com a minha força, com o meu saber, quando eu me rendo. O Senhor deve dizer, agora deixa que eu vou cuidar isso para ti. Mas não é eu me rendo porque eu já tentei de tudo. Não, Senhor, eu me rendo. Porque eu creio em Ti. Porque se o Senhor não fizer, então ninguém vai fazer. Tua filha está morta. É o fim. Sabe aquelas pessoas que são os destruidores da fé? Os destruidores da esperança? Toda hora alguém às vezes vem e diz uma coisa para nós, né? Você tem um sonho de fazer uma coisa nova. Pode fazer. Você tem outro sonho de renovar algo. E alguém já chega e diz, ah, isso aí não dá certo. Tu vai ter que escolher a quem você vai ouvir. Aqueles que eu chamo, ainda que é realidade, hein? Eles não estavam mentindo, mas estavam destruindo a fé do homem, do Jairo. Aquilo que o Senhor vinha construindo, caminho afora. O Senhor vinha fortalecendo esse homem. Ele estava com a sua fé, quem sabe, no nível mais alto. E alguém dá uma pancada na cabeça dele. E o Senhor assume logo aquela conversa. Diz, Jairo, não ouve o que eles estão dizendo. Tua filha vai ser salva. Mas eles não estavam mentindo. Era verdade, a menina estava morta. Mas o Senhor disse, Jairo, eu estou indo para tua casa. Eu estou indo contigo. Não deixa ninguém matar o que Deus plantou no teu coração. Não deixa. Canaliza isso para aquilo que o Senhor tem te dado. Crê somente. A hora que você mais vai precisar a sua fé, eu vou te dizer agora. Não é no dia da festinha de aniversário. Lá geralmente está tudo tranquilo. A gente usa a nossa fé para dar graças a Deus. Não é na festa de casamento, que normalmente está todo mundo alegre. Não é quando você troca de carro. É uma boa coisa que você conseguiu, um sonho. Não é quando você vai para uma casa melhor ou uma casa nova. Aí você usa a sua fé para dar louvor. Mas a hora que mais você vai ter que usar a sua fé é na crise. Ali a tua fé será provada. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, quando a notícia ruim chega, quando a notícia ruim bate a nossa porta, bate ao nosso coração, e eu vou dizer, por causa da nossa humanidade, às vezes sentimos a pancada. Você não sente quando a notícia é muito ruim? Ou tem aqui algum super-homem, super-mulher? Nós sentimos, mas é por isso que nós vamos para os pés do Senhor de novo. Senhor, senti a pancada. Senhor, doeu. Jamais pensar, Senhor, vou abandonar. Não. Senhor, me renova a minha fé. Por isso eu disse no início, nós precisamos, quando chega um problema novo, uma fé renovada para enfrentar aquele problema. E aqui está o Jairo. O Senhor estava dizendo mais ou menos, não encosta de lado a tua fé, não aposenta a tua fé. É hora de crer ainda mais. Você já viu aqueles filmes que tem, muitas vezes eram escravos, os homens lá no porão do navio, remando os navios. E tinha um homem que ia batendo um tambor, você já viu? Para a remada de todo mundo ir na... Pum, pum, pum, pum. E os remador tinha no mesmo ritmo. Quando tinha uma tempestade, o homem do tambor fazia... Pum, pum, pum, pum. Os remadores a milhão. Por quê? Porque aquela hora tinha que ter muita força. Assim é a nossa fé. Quando o mar está tranquilo, vamos dizer, a nossa fé vai... Pum, pum, pum, pum. Uma remada tranquila. Mas quando vem tempestade, não precisa muito mais fé, muito mais força na remada, precisa um motivador, alguém que nos motive. Isso é escritura sagrada. Você vem aqui num culto, você ganha sim esse fortalecimento na sua fé. Então, se você está numa crise, não largue os remos. É hora de mais força. Então, diz Espírito Santo, faz o ritmo, Espírito Santo. Pum, pum, pum, pum. O batedor ali, fazendo que você ganhe força e todo mundo. E pega junto. Tem crise que às vezes sozinho nós não vamos conseguir vencer. Nós precisamos repartir com irmãos. Irmãos, me ajudem. Por isso que eu disse, a hora que mais você precisa da sua fé, não a abandone. Aqui, Jairo era um homem que estava crendo sim, se expôs. Ele foi aos pés do Senhor, seus maiores seus amigos, eles não queriam saber do Senhor. Mas ele foi para o Senhor. Chegaram lá na casa, uma choradeira, mas choro mesmo. E acho que não é para menos, né? Um pai e uma mãe perderem um filho de 12 anos, não é para menos. A criança morta no quarto, amigos, vizinhos, parentes. E vocês já viram como é que os orientais choram, né? Quando já viu em filme, eles choram mesmo. Não é um chorinho assim que a gente bota óculos escuros para meio disfarçar em sepultamento. Vocês já viram? Muita gente vai de óculos escuros para ninguém ver os olhos tão vermelhos. Lá eles choravam gritando. Às vezes rasgando a roupa, que era um sinal de luto. Outras vezes vestindo panos de saco, um pano bem bruto, para dizer, eu estou de luto. Eu estou numa miséria interior. Eles estavam todo mundo chorando. O Senhor estava ensinando os três discípulos maiores amigos dele, Pedro, Tiago e João, levou junto. Eu vou ensinar uma coisa para vocês hoje. Vocês vão ver algo que vocês não viram ainda. Isso era o discipulado, viu? Um discipulado prático. Quando Jesus disse, essa menina não está morta, o deboche veio. O pessoal estava chorando, aí começaram a rir. Mudou de repente, vocês viram? Mas era um riso, não de alegria, agora de deboche. E o Senhor entra naquele quarto, leva os três apóstolos e mais o pai e a mãe da menina. Portanto, eram seis pessoas dentro do quarto. E o Senhor deu uma ordem para uma criança morta. E aquela criança reviveu. Esse aqui é o produto final, irmãos. Essa menina reviver. Mas sabe aonde essa menina começou a ressuscitar? Quando o pai dela estava aos pés do Senhor. Ali começou o milagre. Às vezes a pessoa quer o milagre lá no final, mas ela não percorreu o caminho todo. A pessoa quer chegar na velhice com uma estabilidade para viver mais tranquilo, mas ela não se preparou, não ralou a vida inteira. Há um caminho na vida natural e há um caminho a percorrer na vida espiritual. Faça isso. Ah, eu quero a benção. A pessoa vem num culto, eu quero a minha benção. E se Deus não fizer, eu já estou trocando para outro Deus. Meus irmãos, não existe nada instantâneo. Só Nescafé, né? Claro, mas não estou falando de Nescafé. Quando uma das primeiras coisas que apareceu foi o Nescafé instantâneo. Nós estamos falando de vida, de um andar com Deus. Por isso que eu disse o milagre. O milagre não aconteceu lá no quarto, lá foi o final do milagre. O milagre começou em algum lugar, provavelmente numa rua, numa estrada empoeirada em que Jairo cai aos pés do Senhor. Um cair voluntário, tomado pela humildade e pela fé. Eu vi uma entrevista dos bombeiros há um tempo atrás, sobre as muitas pessoas que morrem afogadas em mar, em lagoas, em açudes. E a coisa mais importante que eu tirei daquela entrevista, que o bombeiro disse assim, a maioria do pessoal que morre afogado, a grande maioria, começou a morrer em terra. Ou na praia, ou lá na beira do açude, quando estava seguro. Porque a pessoa entrou na água e disse, eu sei nadar. Aquele nadador só de janeiro, ele ficou 11 meses parado. E em janeiro ele foi uma semana ou duas para a praia e ele acha que ele sabe. Das 50 e poucas semanas, ele foi uma ou duas semanas, das 50 e poucas do ano, ele foi uma ou duas semanas entrar na água. Ele não está preparado para nadar. Está ou não está? Ele até pode saber, dá para o gasto, mas fazer um nado, entrar água em águas mais fundas, e ele está totalmente despreparado para aquilo. Então o bombeiro diz que a pessoa, ela não morreu lá dentro do mar. Lá foi o produto final. Ela começou a morrer quando não tinha uma gota de água, nem nos seus pés. Ela começou a morrer na praia. Não saindo, entrando. Viram o milagre? O milagre aconteceu lá dentro do quarto, não foi? Lá é o fruto final. Mas até chegar no milagre, o pai daquela menina percorreu um caminho de exposição. Seus amigos, com certeza, iriam criticá-lo, que ele creu em Jesus. Ele era o chefe da sinagoga. Esse homem se humilhou, tratou Jesus como Deus, como de fato é. Disse, Senhor, vai na minha casa. Chegando próximo, piorou a notícia. Mas o Senhor estava indo para casa. Estou falando hoje à noite, irmãos, praticamente assim, a trajetória de um milagre. A trajetória, o primeiro passo é reconhecer Deus. Acabaram-se meus recursos. Eu não posso. Eu não sei fazer isso aí. Às vezes eu escuto diferentes profissionais de muitas áreas. Na TV, no rádio. Eu fico só prestando atenção. Por que que esses homens deram certo na vida? Por que que essas mulheres deram certo na vida? Quando você escuta uma reportagem, você pensa nisso também? Pode ver, todos eles dizem uma coisa igual. Eu estou sempre aprendendo com os outros. Pode ver, eles sempre estão dizendo isso. Ele nunca acha que já sabe tudo. Pode ser um empresário super rico. Ele diz, eu tenho que aprender alguma coisa nova com alguém. Ele vai fazer uma viagem para outro país, eu vou aprender alguma coisa lá. Tem um amigo meu de juventude que ficou rico. Ele tinha só uma maquininha fotográfica, daquelas antigas, com rolinho de filme. Juntou tudo que é dinheirinho que ele tinha e foi para a Europa. Itália, foi para esses países em que a moda está bombando sempre. Ele foi nas vitrines lá e fotografou. Que calçado está bombando por aqui? Tirou as fotinhos, aquela antiga que a gente tirava, lembra? E mandou revelar. E começou uma fabriqueta no fundo da casa dele. Tem que ter fé para juntar todos os centavinhos e ir para a Europa. Sem nada. Mas levou uma maquininha fotográfica. E eu vou fazer calçado. Hoje ele tem uma big de uma fábrica. Pode ir para a Europa agora passear. Não precisa ir mais. Passar mal lá. Ele pode passar muito bem. Mas ele sempre dizia, eu vou aprender. Eu vou aprender, e eu vou fazer, e vou ralar, e vou vencer. Um rapaz crente, serve a Deus há mais de 30 anos. Mas ele é um homem de Deus. Investe na obra de Deus, bota dinheiro na igreja, bota dinheiro em missões. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que foi Deus. Ele tem esse reconhecimento, foi o Senhor que levantou ele. Ele nunca vai esquecer disso. Se um dia ele esquecer disso, penso que ele pode perder tudo. Porque quando não é mais a coisa para a glória de Deus, então Deus, ó, não preciso mais de ti, vamos recolher isso aí. Aqui, Jairo. Jairo é um homem que se humilhou, mas venceu. Um dia eu mandei um e-mail para um amigo nosso, digo amigo nosso, o pastor Paul Anderson, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, ele já veio aqui diversas vezes pregar lá dos Estados Unidos. E eu pessoalmente estava passando assim um momento difícil, muito difícil. Em termos ministeriais, que respinga na gente pessoalmente. Eu mandei um e-mail de umas 10 linhas contando, está acontecendo isso. Não era aqui dentro da igreja, era uma situação fora ministerial. Sabe o que ele me disse? Paulo, tu estás na melhor posição para ser abençoado. Quando de repente alguém te empurra para baixo, tu está na melhor posição. Às vezes, na melhor posição quando tu está lá em cima para ser muitas vezes, e ele me citou, José do Egito. Quando José foi jogado pelos irmãos para dentro da cisterna, ele me citou isso. Lá de dentro da cisterna, melhor lugar para ser abençoado. Quando tu está quebrado, tu está amassado, tu está humilhado, é lá que Deus vai te levantar. Agora, se você estiver num trono, de repente se achando o homem, a mulher, o perigo de a gente começar a se achar um semideus. Esse é o perigo. E aí, é o pior lugar para ser abençoado. É o pior lugar. Perceba algumas coisas de Deus. Esse grande homem, Jairo, quando teve a pior crise da sua vida, agora no caso, a filha, a morte. Quem diria que aquela era o melhor lugar para ser abençoado? Então, meu irmão, minha irmã, quando você passa numa crise também, não fica amaldiçoando, eu amaldiçoo essa crise. Nós podemos pensar, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar nessa crise? Eu quero sair dela, claro que eu quero. Crise dói, não dói? Qualquer crise, qualquer tipo dói. Mas pensa um pouco se os momentos que você mais cresceu com Deus, se não foi em momentos de crise. Pensa um pouquinho. Foi na festa ou foi na crise que você mais desenvolveu a sua vida espiritual? Provavelmente a grande maioria de nós vamos ter a mesma resposta. Foi na crise. Eu não gosto de crise. Que nem um aluno não gosta de prova na escola, né? Quem aqui gosta de prova? Aquelas bem difíceis que não passa quase ninguém. Eu não tenho prazer, mas eu sei que é parte do processo para tu chegar a ter uma formação. É parte do processo. Espiritualmente, uma dor, uma crise, às vezes uma perda, um balanço. É parte do processo de Deus de te ensinar a ser um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa vigorosa na fé. Amém, meus irmãos? Vocês já estão agradecendo a crise? Ah, quando você chega ao ponto de agradecer a crise. Obrigado, Senhor. Não é porque eu gosto de sofrer. Obrigado pelo ensino que o Senhor está me dando. Aí você está ficando um crente maduro. Está ficando um crente maduro. Hoje à tarde eu fiz uma coisa. Eu disse, Deus, eu comecei a adorar a Deus e louvar a Deus. Por umas coisas difíceis que estão dentro de mim. Lutas. Comecei a adorar e agradecer, de repente, meus irmãos, aquilo veio um alívio. Mas pastor, tu é louco para agradecer a crise? Eu agradeço sim, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando aqui também. Deus está me formando. Como está formando você? Quando a gente esperneia e quer brigar com Deus, ih, não aprendeu nada. Mas quando você adora, agradece, Senhor, obrigado, que até a cisterna, como era a cisterna de José, é um excelente lugar para ser abençoado. É, aí precisa fé, viu, irmãos? Ter uma situação dessa de uma filha à beira da morte e dizer que vem uma bênção por aí, precisa fé. Precisa. E aí vem alguém e diz, ah, piorou, morreu. Precisa fé. Mas... lembra Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que que diz lá? Sem fé. E aí eu continuo o versículo. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor, creiam que Ele exista e se torna o galardoador, o presenteador daqueles que creem firmemente. Sem fé é impossível. Vamos chamar a nossa religião, é a religião da fé. Eu nunca enxerguei Deus com esses olhos e você também não. E a Bíblia diz que ninguém enxergou. Nossos olhos não aguentam. Seríamos queimados nossos olhos se víssemos a glória de Deus. O brilho dele todo. Mas eu não preciso ver. Porque o Senhor nos ensina a andar por fé. E não pela vista. Experimente andar por fé. Você vai ver que a vida fica muito, muito melhor. Vamos ficar de pé e orar, meus irmãos? Coisa boa ser do Senhor, né? Coisa boa ser do Senhor. Vamos preparando para orar? Pastor Paulo, é o seguinte, eu tenho aqui, antes de eu ir até atrasado, é o Espírito Santo do Senhor, vai lá e frente de todos. Aí ele disse assim, eu sentei, ele disse, não, mas não pode ser. Ele disse, o pastor vai falar então. O Lauro pediu aqui para mim, para dar uma... Nem pediu, mas eu vou te dar a palavra. Ele está curado já, quem sabe, ele teve um câncer, está 4 anos curado. E ele vinha chegando na igreja agora. E ele disse, Deus falou com ele, vai lá na frente e bota o teu rosto no chão. Ele veio me contar agora, né? E ele disse, o pastor vai falar de câncer, vai falar de fé ou de crise? E o Espírito Santo está no controle, está me dizendo aqui agora. Então pode botar a cara no chão, meu irmão, se Deus disse que tu ia botar, mas é que eu teria que falar isso hoje. E ele não sabia nada, estou vendo ele há pouco. Esses dias teve um homem aqui na igreja, chegando na igreja. E ele disse mais ou menos assim, se essa igreja é de Deus. E se essa igreja é de Deus, eu vou ficar nela. O pastor vai ter que falar hoje. Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Milhares de versículos da Bíblia, hein, meus irmãos? E eu preguei aquele dia. E eu tenho aqui as minhas anotações. E durante a pregação, a principal, eu tinha escrito Efésios 4, onde diz que Deus levantou uns para pastores, outros para mestres, outros para profetas, lembra? Outros para evangelistas. Eu tinha na minha anotação. E pulei. E aí quando dá aquele momento que a gente ora, às vezes eu faço mais um toquezinho final. E nesse toquezinho final, eu citei Efésios 4, 11. A pessoa veio aqui na frente e me disse, pastor, tu falou o versículo que eu disse para Deus que eu gostaria de ouvir. Ah, agora vi, a pessoa está aqui. Eu nem vou olhar, não vou olhar para onde ela está, porque você, ah, é tu, hein? Não. Você pode pedir coisas para Deus, meus irmãos. O Espírito Santo que fala comigo, fala contigo. Não tem ninguém que é proprietário do Espírito Santo. Não tem ninguém que é dono do Espírito Santo. Não tem uma igreja proprietária. É a igreja de Cristo, no qual o Espírito de Deus se move. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor. Aquilo que Deus falou contigo hoje à noite, um item em particular ou outro... Pede, você vem na igreja, quantas pessoas já me disseram? Confirma algo hoje pela boca do pastor lá na pregação e dito e feito. Eu não sabia nada dessas situações que vocês falaram aí. Mas era o Senhor que sabia. O Senhor queria te abençoar, por isso usou minha boca para citar um verso da Bíblia ou outro, ou uma palavra que tocou o teu coração. Você precisa de um milagre também. Eu tenho que te dizer essas duas coisas que eu fiquei falando aqui quase uma hora. Primeira delas, a humildade. Chegar aos pés do Senhor. Reconhecer a nossa incapacidade de resolver as coisas. Jairo era incapaz de curar a filha dele. Reconheça a tua incapacidade de resolver um problema só na tua força. Você vai ter que trabalhar assim, você vai ter que agir. Mas o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam a casa. Teu trabalho pode estar sendo vão, desperdício, desperdício, indo embora pelo meio dos dedos. Mas isso dá para ser mudado. Te humilha na presença do Senhor. Jairo cresceu muito. Ficou um homem muito maior ainda. Quando se ajoelhou. Não era só os joelhos. Era o coração que estava dobrado diante do Senhor. Se você quer se ajoelhar nessa hora. Fique à vontade, meu irmão, minha irmã. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Se tu tem uma situação particular, uma luta, uma pendência, algo que está sem solução, que vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, dá o primeiro passo. E o primeiro passo do milagre é um passo para baixo. É um passo para baixo. Desce, desce, meu irmão, minha irmã. Desce. Eu sei, nós temos lutas contra o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque temos o Senhor. As lutas, as crises, nós as temos de vez em quando, outros têm muito frequentemente. Mas, Senhor, obrigado que nós não precisamos viver, lutar, espernear na nossa força. Seria uma luta perdida. Porque na nossa força não venceríamos jamais o diabo. Jamais poderíamos vencer as situações que pessoas nos impõem. Às vezes jamais venceríamos a nós mesmos, nossas fraquezas interiores. Nos prostramos. O caminho da bênção começa lá embaixo, Senhor. O caminho da bênção de José, lá no Egito, começou numa cisterna. Depois ele estava preso numa cadeia. Que lugar para ser abençoado quando a gente cede, quando a gente se rende. Livra-nos de uma atitude de orgulho em meio à dor e crise, Senhor. Obrigado, Senhor. Ouve a oração de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Ouve a nossa oração. Quantos casos que temos, quantas lutas que só na nossa força são perdidas. Obrigado que temos o Senhor. Quantas situações semi-mortas nós temos e vão piorar se não buscarmos o recurso em Ti. Jairo sabia que a filha dele ia morrer. E o pior, ela morreu, Senhor. Mas lá estava o Senhor. O milagre acontecido naquele quartinho começou muito antes de chegarem em casa. Ajuda-nos, ó Deus. Humildade e fé. Milagres eu te peço. Você pode pedir o seu milagre, a sua necessidade. Pede a Deus. Ele te ama, Ele te ouve. Ele vai até a tua casa. Pede, pede. Vem, Espírito Santo, gerando esse coração sensível, gerando uma fé que olha para o Senhor até nos piores momentos. Obrigado, Senhor. Aprendemos com Jairo, o homem que estava aos teus pés. O homem importante, rico, famoso da cidade. Quebrantado, dependente. Esse homem viu um dos maiores milagres que o Senhor fez. E fez na casa dele, salvando sua filha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos te pedindo um coração que sabe percorrer a trajetória para o milagre. Humildade e fé. Olha para cada um aqui, Senhor. Olha para a vida espiritual. Olha para dentro da casa de cada um de nós, Senhor. Os relacionamentos de casal. Olha para nós, tem maridos aqui, Deus, que a esposa está aqui, mas eles ainda não te amam. Trabalha neles, ó Deus, faz o milagre. Tem filhos que ainda não te amam, Senhor, que ainda não entenderam o que é a vida contigo. Abre os olhos deles. Pode ter pessoas aqui que ainda não entenderam o que é ser um cristão de verdade. Ilumina o coração, como diz na tua palavra. Tem gente aqui necessitada de trabalho, de finanças, de dinheiro. Trabalha neles, ó Deus. Mas muito antes da solução do problema, tem um trabalho dentro de cada um. Uma obra do Senhor lá no interior de cada um de nós. Tem aqui alguém doente, Senhor, te peço agora cura nessa noite. Tem alguém com doenças mortais. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre. Ali onde tem alguém, Deus, qualquer doença, em qualquer parte do corpo. Alguém que está com medo de morrer, Senhor. Trabalha, Senhor. Faz essa obra. Alguém que está com medo do futuro, está com medo da velhice, trabalha, Senhor. Eu te peço, Pai, junto com meus irmãos e as minhas irmãs aqui, nós te pedimos juntos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. E quando vem o teste, dá-nos a graça de estar do teu lado. Quando as notícias ruins chegarem, e o Senhor vai nos dizer: não tenha medo da notícia ruim, creia somente. Creia somente. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém, Pai.